Esse é Rio de Janeiro, lugar onde todos são bem-vindos. Apesar de tudo que se passa aqui, ele continua lindo. Apesar dos pesares, vai indo bem como vai. Com a minha fé que não é pouca, peço ajuda ao pai. Por gentileza, ajuda nós a sobreviver aqui no mundo mágico de Oz. Sei que o Senhor não dorme, descansa e não se cansa de toda a nossa ignorância. Tento andar no caminho correto, penso no que pode me deixar quieto. Lembro das antigas e já fico esperto, porque a lei aqui é na base do papo reto. Não tem outro jeito, não existe outro caminho. Se tu pensa ao contrário, então caminha sozinho. Não complica mais do que já tá complicado. Se tu não luta por paz, então fica do outro lado, porque o bicho tá pegando de abril a março. Do Grajaú ao Realengo, estardalhaço. Do Leme até ao centro, peso do aço. Continua, o Rio de Janeiro continua, apesar da violência. O Rio de Janeiro continua, continua, continua. O Rio de Janeiro continua, apesar da violência. Escuta, Rio, mano, é mil grau. Diz que perdeu o controle e chama a Força Nacional. Mas não só como segurança pessoal, chama em grande massa e tenta proteger geral. Não protege só teu interesse no meio da maravilha. Lembre-se que nas favelas vive a grande maioria, capaz de fazer acontecer, perder, talvez ganhar mais. Quem vai pagar pra ver? Na maravilha te vejo igual Cristo, pronto a abraçar. Mas a miséria eu vejo de perto e tu não tá lá. Mas o Rio de Janeiro continua indo de mal a pior. A elite o ano inteiro continua rindo. Diz que é normal, que dá dó. Não descoitado, desgraçado, descortado, dispensado. E no desbaratino, empacotado e deslovado. Não venha me dizer que meu rap é pesado. Essa é a foto do Rio, eu só tô descrevendo um quadro. Eu só tô descrevendo um quadro. Pra quem não sabe, fica ligado aí. O Rio de Janeiro continua, continua, continua. O Rio de Janeiro continua, apesar da violência. O Rio de Janeiro continua, continua, continua. O Rio de Janeiro continua, apesar da violência. O Rio de Janeiro continua, continua, ele continua. O Rio de Janeiro continua. Me pergunta como? Ah, daquele jeito. O Rio de Janeiro continua, continua, ele continua.